Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira da Teta. Eu ia falar de tetas. Ó, vamos falar aqui o que acabou de acontecer. Primeiro, com a desgraça aqui que caiu cerveja. Tudo no chão. Estamos gravando com os ouvintes, né? Aquele episódio especial. Acabamos de gravar com dois ouvintes. Tomamos algumas cervejas, então esta aqui vocês ouviram não foi a primeira. É verdade. Hoje é daquele jeito. Então sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, que é aquele lance do achincalhamento com a vida moderna, com a destruição do Brasília no Way of Life. Das coisinhas em nhenhenhé. Das coisinhas em nhenhenhé, que a gente quer amaldiçoar com tudo. Enfim, vocês, melhor do que eu, sabem como é a abertura desse programa. Estamos aqui pra fuder. Exatamente. Estamos cá, eu, Alexandre Moreira, juntamente com o Walter Rezende. Latas de cerveja em cima. Tá uma nhaca hoje, queridos. Parece quando o caminhão de cerveja tomba no Rodoanel. Lata pra todo lado. Até porque o tema de hoje é um tema que faz muito sentido. Tem tudo a ver com isso que a gente tá falando aqui. E a gente decidiu entrar na vibe, né? É como é uma época de muito festejo, a festa da carne, Satanás abre as portas. As portas e as pernas. Por que não? Então, definitivamente estão colocando algo no Neston de hoje, pois as crianças da atualidade estão cada vez mais espertas. Alexandre tem uma filha, ele pode dizer isso muito melhor. A Helena, uma garota que eu conheço, eu diria que é uma das meninas mais espertas que eu já vi na idade dela. Imagine. Na idade dela e... Na idade do pai dela. Na idade do pai dela, ela era muito mais inteligente do que qualquer ex ou atual Big Brother. Impressionante, eu tenho certeza que aquilo não tem a ver com gene, definitivamente não tem. Cara. Talvez com atividade sexual alienígena. É, vai que, né? É. Porque é impressionante, óbvio que todo pai é babão, todo pai acha que seu filho é espetacular... E eu não fujo a regra. Mas é verdade como as crianças hoje estão muito mais espertas. Mas isso deve à comunicação. Porque a gente, na nossa época, a gente tinha apenas um bambalalão ali pra ensinar a gente a fazer aviãozinho. Sim. Hoje não. A Helena me vem com um desenho e ela me explica o desenho e eu fico abismado. Mas a capacidade de captar coisas no ar que ela tem, que eu acho o mais impressionante. Ela saca a coisa e fala, você viu aquilo? Então ela é muito detalhista, assim, cara. E também como lida com a tecnologia, né? Ela pega um celular, não adianta. Eu botei uma senha absurda no celular. Já sabe, ela, uma vez eu ensinei pra ela e ela já sabe, ela tira e vai ali e joga joguinhos e baixa joguinhos. Vê as pornografias que você vê. Aí, opa, pera aí. Mas é impressionante, cara. As crianças de hoje estão realmente muito, mas muito melhor do que a gente. Então, mas pro outro lado, Alexandre, esta precocidade pode agir também de maneira maléfica, né? E a criança pode queimar uma etapa primordial para a sua existência. E uma linda menininha pode vir a colocar 300 ml de silicone aos 12 anos. Tem relatos. Sim. Voltando novamente no tempo, lembramos que nossos carnavais... de criança, quando as brincadeiras do Reinaldo de Momo era apenas sair de pirata, né, na rua, sem ter o privilégio de tocar uma genitália, né, Alexandre? Ah, nunca. E eu lembro, quando eu era criança, tinha uma mania no carnaval, né, aquele carnaval inocente, o mais hardcore que tinha era jogar água nos outros, água e ovo. Daqui. Tipo assim, passando na rua, o sujeito tava dentro de um ônibus com a janela aberta, de repente, pá! Um balde de água na cara e um ovo galado nos cornos. Putz, mas eu me lembro, o carnaval era realmente extremamente inocente, ó. Hoje em dia, o carnaval brasileiro já está internacionalizado e centenas de aviões aterrizam no Brasil, trazendo milhares de turistas gringos que têm como missão principal se entupir de álcool e comer o máximo possível de brasileiras. Ou ser comido por brasileiros. Exato, porque o que tem de alemão louco pra ser enrabado por um negão não está escrito, não é verdade? Fritz. Então, Alexandre e ouvintes, o tema desta edição é: mas por que no carnaval se pode fazer tudo? É uma desgraça, né? Esse bunda leve. Enfim, pra quem ainda não sabe, o carnaval é a festa marcada pelo adeus à carne, né? Que a partir dela se fazia um grande período de abstinência e jejum e tal. Carnaval é festa da carne, a palavra em si é alguma coisa assim, não é? Carnes levale, em latim. Sim, porque até hoje muitas religiosas ficam esse período aí de 40 dias, né? Sem comer carne, alguns, né? Os mais ferrenhos ali e tal. Então seria o adeus à carne, porque você vai ficar 40 dias, porque o lance do período que vai chegar lá na Semana Santa e tal. Sim, e... o ápice da religião católica, né, que em tese é a mais difundida no Brasil, é a Semana Santa, né? A Semana Santa. Aonde eles tiveram, né, as maiores revelações, foi o final da novela do catolicismo. E o final da novela, foi como assim, um morre no final lá. Exato. Então tudo isso aí, o quê? Pra preparação, né, que havia ali uma grande concentração de festejos, todos eles populares, obviamente. Cada lugar e região brincava do seu modo, né? Geralmente de uma forma propositalmente extravagante ali, de acordo com seus costumes e tal. Bem, eu já confesso de bate-pronto que eu nunca fui tradicional nesse sentido. Eu não sou religioso, eu não sou puritano, eu não sou direitista, eu tô ao avesso de tudo isso, cara. Bato um churrasco na sexta-feira. Eu também não tenho problema de comer uma picanha na Sexta-feira Santa, não. Mas a pergunta que fica, Walter Rezende, já que estamos falando de carnaval, é: por que chegamos nessa putaria toda que é o carnaval, cara? Porque o grande lance do carnaval é o que você falou: gringo vem pra cá, vem pra dar, vem pra comer, aqui também a galera bota o tapa sexo e vai que vai. Por que diabo chegamos nisso? É, que não tem nada a ver com todo o outro conteúdo que a gente acabou de falar. Exatamente, frisando aqui, a gente não tá fazendo nenhum discurso direitista aqui, muito pelo contrário, gostamos de ver peitos na cara. Mas não dá pra entender como é que chegou nisso, né? Uma coisa que tinha seus princípios até religiosos, lógico, né? Como chegou num ponto onde você vai pra uma festa... Bota a máscara do Severó. Bota a máscara do Severó, vai pra uma festa de carnaval, vai pro cantinho, põe a roupa pra fora e uma mulher chupa. É? Um cara? Ou um cara? Cachorro? Um rinoceronte? Então, como foi, né, que se deu essa transformação? E aí ficou isso no inconsciente das pessoas: ah, no carnaval pode tudo. Então, Salvador, na Bahia, que é um boom do carnaval brasileiro, talvez. Boom e a bunda. Boom e bunda. Que aí já tem um lance comercial foda, fulano paga 300 mangos num abadá pra ficar de um lado de dentro da corda, vendo a Ivete Sangalo rebolar e cantar e arrecadar milhões em cima do trio elétrico. Pois é, e falando em Salvador, existe uma lei federal que te proíbe a botar rola pra fora no meio da rua e mijar numa parede? Porque, exato, fica um futum de mijo. A prefeitura de Salvador liberou você mijar no meio da rua, no carnaval. Eu vi essa nota, porque olha só que loucura. Existe uma lei estadual. E não é só em Salvador que isso acontece. No Brasil inteiro isso acontece. Então, mas na Vila Madalena é o que mais acontece, é nego cagando e mijando na rua, porque... aqui em São Paulo, no carnaval. Confesso que eu já dei minhas mijadas na rua, obviamente. Cagou? No boteco, meio cagar também, vomitar, enfim. Número 1, 2 e 3 ali no meio fio, isso sempre foi muito normal. Mas o maluco é o seguinte, que em Salvador criaram uma lei proibindo, porque no Rio de Janeiro tem muito problema disso também, viu? Galera mija pra caralho nas calçadas. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É. Viramos uma Índia, porque na Índia é assim, né? O saneamento básico lá é uma bosta. Índia e China. É, literalmente o saneamento básico lá é uma bosta, as pessoas mijam e cagam na rua. Mas enfim, então criaram-se leis municipais, estaduais, federal, acho que ainda não. Dizendo o seguinte: olha, cidadão, você que tá aí com seu abadá, que já chupou um pipi, que já teve o seu chupado, você não pode mijar na rua. Se você for pego mijando na rua, você vai pagar 127 lascas, alguma coisa em torno disso. Pronto, era uma lei que não se podia mijar. Acontece que o governo foi e disse o seguinte: ó, pessoal, não é bem assim. Pode fazer agora, a gente não vai multar, não. Então, por que não põe um monte de banheiro? Bando químico, de latas que estamos nessa mesa aqui com nossas bexigas recheadíssimas de cevada. Se a gente decidir sair da porta desse estúdio, abrir aquele portão e mijar ali na calçada, pode mijar que você não vai pagar R$127. Puta que pariu, cara. Outra coisa que no carnaval, eu não sei porquê, o cidadão fica o ano inteiro, todos os 362 dias no escritório de contabilidade. É, fica. De gravata, fazendo cálculo. Puxando o saco do chefe. Puxando o saco do chefe ali, direita e esquerda, marcando números e tal. Sai do trabalho, vai pra casa, compra leite pra criança, o ano inteiro. Vai no Beto Carreiro. Nas férias, é um sujeito regrado. E no carnaval, o cidadão acha, não sei porquê, que é a época de se soltar. Isso. De se soltar, de soltar o brioco, de soltar tudo. Não é verdade? Intestino na calçada. Intestino na calçada, tudo. Bexiga e o caralho. Aí, o sujeito sai pra rua, sai pra Sapucaí, pra Avenida Tiradentes, faz muito tempo que o carnaval não é lá, né? Vai pro Sambódromo, caralho, lá no EMB. E uma fantasia de plumas e paetês e não sei o que é. É o Clóvis lá. Bornai. Clóvis Bornai da atualidade. É. Eu não consigo entender isso, assim. Porque é essa restrição... Enfia uma tanga no rabo, né? Um fio dental. É uma desgraça. Carnaval, pra mim, é o problema do país. Eu gosto dos 4 dias ficar em casa. Eu gosto do feriado. Não, eu não gosto do feriado. Quem não gosta de um feriado prolongado? Eu, né, também adoro um feriado prolongado, mas... porque eu sou um vagabundo e não gosto de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar, odeio, inclusive. Mas, enfim, eu gosto daqueles 4 dias. Mas essa desgraça toda. E as pessoas ficam bêbadas. Elas acham que todo mundo, que todos os... Quantos habitantes já tem no Brasil? 200 milhões? 200 Deve milhões. Deve estar orbitando. Então, aquele cidadão acha que todos os 200 milhões de habitantes do país estão na mesma vibe que ele. E que se ele for ali passar a mão no rabo da senhora que acabou de sair da igreja... Ter o seu cu invadido por um dedo? E tá tudo pode. Não, beleza, vai lá, pode passar a mão na minha também, que eu vou passar a mão na sua. E esse é o grande problema do país. Porque depois, meu amigo... A coisa é levada por esse mesmo lado por quem tá acima da gente no poder. Pode passar a mão no rabo, teu rabo, filha da puta. O que acontece lá em Brasília o ano inteiro é o reflexo do carnaval. Do Aracan. Acontece no Aracan, no Bar da Liberdade. Exato. Nesses 4 dias. Nesses 4 dias. É dedo no cu de todo mundo. Tá liberado. Gosta disso nos 4 dias? Então vamos embora. É o ano inteiro dedo no teu rabo. Exatamente, cara. Mas Walter, é ok, estamos aqui, nós já somos quarentões, mas sabemos que em algum dado momento da vida a gente se meteu nesse bundalele desgraçado. Sim. E fizemos alguma cagadinha também. Sim. Vai lá, abre o seu coração, não precisa abrir as pernas não, porque eu não quero. Eu lembro de um carnaval, eu acho que nos anos 90, Alexandre Moreira chegou pra galera... E falou assim, esse ano a gente vai lá pro interior de Minas. Paraisópolis. Vai tudo ser... a ver, é o nome. Eu fazia o marketing, é o nome da cidade, gente. Paraisópolis, cara. Vocês têm que ir pra lá. Pra gente enlouquecido. E eu falei pros caras assim, falei, gente, Minas já é estatístico, é 7 mulheres pra cada homem. Exato. No carnaval é 28. Eu solteiro na época, falei, meu Deus, cara, eu sou incapaz, não consigo comer ninguém. Mas com essa estatística, né, com esse gráfico de 28 mulheres pra cada homem, é impossível eu não sair de lá com o pênis úmido. Né? Os números estavam ao meu favor. Foi. O que aconteceu? Marcamos, fizemos reserva em hotel, caralho, Alexandre, não, tal dia, passa na minha casa, a gente vai lá, beleza. Chegou o dia da viagem, carnaval, sábado de carnaval, passei na casa do Miltim com meu Fiat Uno Bordeaux. Bordeaux, me lembro muito bem. Passei na casa do Carlos Nascimento, os três já no carro, a gente já tava com... Duro ali já, cara. Que a gente ia comer todo mundo, ia ser foda. Aí passamos na casa do Alexandre Moreira, tocamos a campainha, saiu o pai do Alexandre, o seu Nelson da Boleia, falou assim, o Alexandre já não tava, foi pra praia com a namorada, filha da puta. puta. Eu fui pra Floripa, cara. Floripa? Floripa. A Alexandre organizou tudo na hora H, foi embora. Mas vocês se deram bem lá, vai? Eu não. Mas eu me lembro que no caminho, Miltinho Cirrose era o nome dele. Isso é que é o sobrenome, cara, não é Moreira, não é Rezende. Não é. Cirrose. Ele tava no rehab, se cuidando porque ele teve um problema hepático, caralho, tinha que parar de beber, entrou no rehab. Ele entrou no Fiat Uno Bordeaux, 80 quilômetros depois ele tava virando uma garrafa de Jack Daniels. Que homem, meu tio. Pena que você evangelizou e hoje tá quieto na vida. Então, não, acho que foi melhor pra ele, viu? Aí a gente chegou na cidade, ó, que foda, que excelente, vamos anarquizar nesse lugar aqui. Ficamos ficamos numa pousada do lado de uma delegacia, em frente pra uma igreja. Então tínhamos ali dois grandes poderes do nosso lado. Né? Literalmente. Então a gente falou, aqui a gente tem que pisar macio. Mas saindo da... Também a gente vem aqui só pra dormir, né? Não vamos criar problema nenhum. Mentira. 10 minutos depois a gente quebrou uma cama e fez um barulho, ecoou naquele hotel. Vagabundo. Você que mora em Paraisópolis e tem um hotel que fica de frente pra igreja, do lado da delegacia, o seu hotel é um lixo. E eu conheço, viu, cara? Você conhece. Aquela igreja é bonita, uma igrejona. Não, centro, não ali, sei, tá? Não entrei. Não, fala por fora. Eu sei, eu conheço muito bem aquilo ali, Val. Tem 28 mulheres pra cada homem no carnaval lá. Então, a delegacia você conhece também. Também, obviamente. Também. Aí ficamos lá, quebramos uma cama, o turco, o dono do lugar, queria cobrar a gente, enfim, resolvemos o problema. Aí à noite, que rolava o baile de carnaval mesmo, né? Fomos pra lá. E o reinado de Momo, dedos levantados em riste. Carnaval de rua, né? Carnaval de rua. E a gente queria pegar mulher, né? Lógico. Pegar mulher. Lógico. Só que eu, na minha incapacidade voraz, né? Chegamos lá 9 horas, deu 10. Ereção inútil, né, Walter? Ereção inútil. Ereção inútil. Deu 9 horas nada, 10 horas nada, 11 horas nada, meia-noite nada, não tinha pego ninguém. Ninguém. E olha que eu me esforcei. Deu 4 da manhã, eu tava lá, aí alguém do meu lado, eu vi assim, era uma moça, nem falei nada, só peguei e beijei. É assim que funciona. Mas saca aquele beijo cinematográfico, claro, com claro, take claro. Aéreo, giratório, sim. A câmera subindo e filmando, e ela... Vento nos cabelos, e ela se dobrou nos meus braços, assim. Bonito. Saca? Não, aí eu a beijei, assim, quando eu larguei, eu vi que a posição que ela tinha ficado era uma posição muito ótima, assim, tá. Ótima pra beijar. Sim, sim. Né? Aí eu a beijei, quando eu larguei ela, tipo, ela tinha um problema de coluna, sei lá o que era, toda torta. Ela... Que beijo. Por isso que ela tava naquela posição tão favorável do beijo. Porque ela era torta e... Aí eu saí de lá, todo mundo falando que eu beijei o Quasimodo. É, só voltava a tacar a máscara do Severo pra ser o próprio Quasimodo. E você, Moreira? Naquela mesma região, sul de Minas, Paraisópolis ali e tal. É, por que eu indiquei isso pros meus queridos amigos? Eu conheço muito bem ali, meu pai mora ali e tal, né? Enfim. Mas por que você não vai? Você indica, mas não vai. Não, mas... Você é um filho da puta. Eu fui no garantido, né, Walter? Namorava e tal, namoro de pouco tempo. Fui no garantido. Ali eu sabia que eu ia ter, né? Não ia beijar o corcunda de Notre Dame. Exatamente. Enfim, mas a minha última história de carnaval tem a ver exatamente com aquela mesma região. A gente foi lá e uma coisa que eu achei muito bacana naquele carnaval foi que eu já tinha tomado algumas cervejas. Tinha também um baile de rua ali. Baile de rua não, carnaval de rua. Um trio elétrico, o cacete A4, cantando marchinhas, que é legal, né? Aquelas marchinhas antigas, o cacete A4. E a galera, não, depois daqui tem que ir pro baile do, sei lá o nome do... Como é o nome desses clubes da cidade que é o mais famoso? O clube social, sei lá. Paraisopolense. O Paraisopolense. Aí, ah não, depois vai todo mundo pro Paraisopolense, o cacete A4 e beleza. E eu ali tomando uma cerveja e fiz uma amizade com os caras ali. E o que eu achei mais bacana eram os caras com saco de papel... que você não sabia o que tinha dentro. E era bonito aquilo, que eu imaginei ali andando pelas ruas de Nova York, cara. A hora que o cara me deu um saco de papel, toma sem ver. E eu, pau. Aquilo devia ter 128 GL de álcool. Mas cara. O que porra que era? Era cachaça. Feita, eu acho que atrás do trio elétrico ali. E toma e pau, e pau. Tanque, pau do tanque de diesel do caminhão. Do caminhão. E toma aquilo e toma aquilo. Beleza, vamos pro baile. Entramos no baile, aquela festividade. E eu, você sabe que eu sou um cara muito contido. Imagina que contido, eu, Alexandre Moreira. Eu sou sem álcool, meu amigo. Eu não saio da parede. Eu sou uma lagartixa colado na parede, com um pé na parede e o outro só observando. Enfim, e ali tô, aquele baile, aquela alegria, peito pra fora, e aquela... Peito pra peito fora pra, no interior do sul de Minas. No interior do sul de Minas, aquela loucura. Aí me deram um saco de confetes. Aí eu achei que era muito legal jogar confetes. Porque carnaval se resumiu em sacos, né? Sacos. Exatamente. De cachaça, de confetes. Isso. Me deram um saco de confete na mão, e eu comecei a jogar confete. Eu achei que era uma grande ideia chamar a atenção das garotas jogando confete nelas. Mas acontece que eu enchia a mão de confete, chegava muito perto das moças e jogava o confete na cara delas. Engolia. Exatamente. Aquilo ia com um jato na cara. E elas brigavam comigo, me davam empurrões. Mas ele tá no ará-bará-bará e beleza, vale tudo. Mas chegou uma moça que me deu um tapa. No meio da tua no cara? No meio da minha cara, depois de eu dar um jato de confete. Ela me deu um tapa. E ali a minha realidade veio toda à tona. Eu falei, o que, que é isso? O que tá fazendo com você, Alexandre Moreira? Cadê sua moral? Cadê bons costumes? Seus bons costumes. Eu fui embora. Falei, eu vou embora dessa merda. Sozinho? Sozinho. Toma aqui o confete, dei lá pro cidadão. Falei, vou embora dessa porra. Mas eu tava tão bêbado com 128 ml de álcool que eu tinha tomado. A hora que eu saí do baile, eu me senti uma pessoa sem uma perna. Sabe quando você vai... Anestesiou. Você vai andar e você não sente a perna. Sim. E ali eu caí. Foi a minha primeira e única queda na vida por conta do álcool. Eu atesto que não foi. Não, essa... essa foi. Essa foi a primeira. Pela falta da perna, foi essa. E eu caí, cara. Meti a cara no chão e ali eu fiquei. E as pessoas passavam, onde se viu? Eu ouvia naquela distância. Olha só, por isso que essa merda... bêbado de bosta. Vá pra cima com o meu cu dele. Quase isso. Eu falei, puta que pariu. Me arrastei até um banco de praça e ali eu fiquei sentado, lamentando a vida. Sei lá que altas horas eu ouvi. Alexandre. Que porra é essa? É minha irmã que tava passando, me procurando, cara. Vestia de odalisca. Me enfiaram no carro e me jogaram. Enfiaram a cabeça embaixo de um tanque pra me dar banho de água gelada. No outro dia eu acordei com um monte de confete dentro do olho. Ali eu decidi, falei, nunca mais me meto nessa merda aí. Tô aqui metendo pau no carnaval. Porque eu sei como é que funciona, cara. O carnaval sem sexo. Ô Alexandre, óbvio que nossos fiéis ouvintes se manifestaram e recebemos um e-mail da Daniela Udrovich, que disse que em 2010 foi passar o carnaval em Salvador e aconteceu o seguinte, abre aspas. Neste carnaval eu vi a cena mais nojenta da minha vida. Estávamos em um bloco quando eu vi na pipoca um cara... no meio de todo mundo, agachado e cagando. Aí. Ó, que excelente. Tá vendo? Porque abrem-se corações, pernas e intestinos. Exato, né? Exato. Quando ele estava na metade do serviço, um PM chegou e deu com um cacetete na orelha do cagão. Ele ficou atordoado e saiu correndo com as calças abaixadas e com o rabo de macaco pendurado. Aí, tá vendo? Até vomitei na minha amiga quando vi isso. Outro e-mail aqui da Carol Miglinari. Ela falou que um carnaval em Ouro Preto, dezenas de foliões que estavam com ela na caçamba de um caminhão despencaram depois que o Mercedão fez uma curva e uma das rodas entrou no buraco. Olha que trio elétrico do inferno esse, cara. Puta, trio elétrico já é uma bosta. Um suburbano desse aqui, então é... pior ainda, abre aspas, ninguém se machucou gravemente, mas o bizarro da história foi que o motorista acabou dormindo na cadeia, pois estava bêbado, e no dia seguinte, ele saiu do xilindró casado com um detento que dividiu a cela com ele. Gente, o carnaval tem desses milagres de amor. Que fantástico, Alexandre. A gente citou no começo, a gente falou do Clube Aracan. Pessoas talvez não tenham a menor ideia do que seja o Clube Aracan. Existe ainda o Aracan? Não sei, talvez Alexandre. Não. Aracan era um clube, ficava no bairro da Liberdade aqui em São Paulo. O bairro da Liberdade, além de japonês, tem putaria pra cacete. Muita putaria, porque afinal de contas, japonês adora fotografias e peitos de fora. Por que não? Exato. Então tinha esse clube Aracan. E combis, eles adoram combis. Eu, também. O Walter e principalmente o Carlos Nascimento, a gente vivia falando que a gente iria um dia pra um carnaval no Aracan. A gente nunca foi. Nunca fomos. Nunca fomos. Nunca tivemos esse privilégio. E o nosso sonho era aparecer na capa do Notícias Populares. E pra quem não sabe o que é Notícias Populares, tá perdendo muito da vida. Muito, muito. Porque literatura de primeira. Literatura de primeira. Notícias Populares foi um dos maiores jornais que já era do Grupo Folha aqui de São Paulo. E era um jornal sensacional, porque era a verdade nua e crua. Nada mais do que a verdade. Nada era o slogan. Enfim, o Notícias Populares foi um jornal, como o próprio nome já diz, de notícias muito populares. Exato. Com temas bem do baixo escalão da sociedade. Era fantástico, porque eu me lembro que tinha uma série de matérias que veiculava ali durante a semana inteira. Bebê Diabo, quem vai esquecer do Bebê Diabo? É fantástico. Coloca aí, Google aí agora. Bebê Diabo, notícias populares. Eles ficaram falando a semana inteira de um Bebê Diabo que tinha nascido, acho que em Osasco, Diadema, sei lá. Acho que foi no ABC. No ABC, sei lá aonde. Era. E todo dia tinha uma notícia nova sobre Bebê Diabo, ilustração de um bebê capeta correndo em cima de telhados. Foi isso. Era mesmo. Ótimo. Enfim. Você lembra, durante uma semana ficou falando como o Roberto Carlos tinha perdido uma das pernas? Foi. Puta, que série fantástica, cara. O Notícias Populares, obviamente, no carnaval, ele partia pra esse tipo de apelação, pra falar do carnaval. Mas as pessoas apareciam na capa ali, com a cara no meio das pernas de uma mulher. Sim. Ou de um homem. Corria o risco de você ver um tio seu, tio, talvez seu pai, talvez sua mãe. É, lógico. Ali. Na capa do Notícias Populares do trepando carnaval. Trepando com alguém no carnaval. Um desses bares. É. E um dos clubes que era muito famoso por aparecer nas capas do Notícias Populares era o Aracan. Sim. Clube esse que a gente tava falando e que qual eu, Walter e o nosso amigo Carlos Nascimento nunca adoraríamos fomos. Ter ido, mas nunca fomos. E já que citamos o saudoso Notícias Populares, talvez era o jornal que provava que, de fato, no carnaval tudo podia. Sim. Olha só, algumas manchetes que a gente sacou aqui do Notícias Populares, tipo essa. Gostosas mostram até o fedidinho no carnaval desse ano. Tá lá. Não fui eu que inventei, não foi o Walter, tá lá. Fedidinho. É, olha só, cara. No baile do Gala Gay, teve muita pluma, paetê, purpurina e vaselina. Ei, que beleza! Outra sensacional. Chifrudo desfila no carnaval enquanto a mulher dava para um mendigo. Que jornal, gente. Oh. New York Times, Le Figaro, El Mundo, nada não. Disso vale, cara. Disso. Olha, notícias essa, populares. Essa ótima também do NP. Rei Momo não vai para o desfile porque entalou o rabo na privada. Puta, que fantástico, gente. Que jornal, cara. Que jornal. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dêem um curtir na nossa fanpage no Facebook. Aí vocês saberão o que vai rolar nos próximos episódios do nosso podcast. Mande e-mails pra gente no academiadetretas@gmail.com sugerindo temas para próximos episódios do nosso podcast. O Academia Brasileira de Tretas está hospedado lá no SoundCloud. Nosso feed está na nossa fanpage. Citando também, o Walter, pra galera, que a gente está no meio das gravações com os ouvintes, tá? Sim. A gente deu para selecionar um número bacana de pessoas. Foi um número imenso de pessoas querendo participar. E a gente teve, obviamente, que reduzir isso. Então a gente selecionou alguns e gravamos alguns, né? Gravamos alguns. Agora, como falamos, agora há pouco estávamos gravando e bebendo. Talvez esse episódio não esteja lá grandes coisas. É, pessoal, mas fazer o quê? O feed, para vocês colocarem no iTunes e outros agregadores RSS, está lá na nossa fanpage. É só clicar no botão sobre que o URL está lá. Se você quiser sugerir uma banda para o nosso podcast, sim, uma banda independente, é só entrar em contato pelo nosso e-mail. E nesta semana temos uma banda lá do estado do Pernambuco, Chique Baratinho. Mas ainda é meia. Enqueço faminto, fome diferente. A fome de gente chega sexta-feira. Já sou louco, sou meio homem, cachorro. Traçando não morro, hoje é sexta-feira. Sento louco, some esse cachorro. Homem, ela sempre some sob a lua cheia. aqui mais um e-mail, que é do Edson dos Reis. A gente já tá no final. Eu tô quase igual criança que tá na estrada e começa a perguntar, papai, tá longe? Você quer mijar? Eu tô com a minha bexiga explodindo aqui, cara. Eu também, cara. Eu tô apertadíssimo. Vai ser uma briga pra, quem, pra ver quem vai chegar lá no banheiro primeiro. Então, mais um e-mail aqui do Edson dos Reis, que diz que em um carnaval em Monte Verde, ele ficou de longe paquerando uma menina. E quando ele chegou perto dela, né, pra conversar, ele descobriu que ela era fanha como o Bob Dylan. How many times must a man... Voltando às aspas, era uma situação difícil, pois ela era gostosa pra caceta, mas dava muita vontade de rir quando ela falava. Então os meus hormônios venceram aquela minha batalha interior e lá fui eu levar a fanha para ser abatida lá na pousada. Olha só. Por que não comer um... Chegando lá, uma foca. Chegando lá, já fomos nos pegando. E à medida que eu ia tirando a roupa dela, fui imaginando o bom negócio que eu fiz ao optar por transar com a menina. Né? Porque eu tava no impasse ali, né? Mas quando ela começou a ter um orgasmo, ela começou a gemer tanto que parecia que quem estava cavalgando sobre mim era a irmã do Pato Donald. Não teve jeito, comecei a rir e ela se sentiu muito ofendida. Colocou a roupa e me disse: mas se fuder, já gozei mesmo. Vai, vai, vai.